favela. Favela. Trigo não vira negro velho, abre o olho, se ligou. Pilantragem, falha grave, cabelo voou. Na zona minada, cê sabe como é. Homem ou mulher, pra se manter de pé. Trigo não vira negro velho, abre o olho, se ligou. Pilantragem, falha grave, cabelo voou. Na zona minada, cê sabe como é. Homem ou mulher, pra se manter de pé. As palavras graves não convêm ao insensato. Então nem vem que eu sei bem o que falo. Respeito é respeito, conceito é conceito. Mas se cê der o pé, é daquele jeito. Sem terço de joelho altar, quase pra se confessar. O crime não é Cristo ou perdão, nem pensar. Pagar de jão, pipoca se deixar barato. Pra quem tá envolvido um vacilo, custa caro. Serve imprudente, dominará os filhos fracos. Então preste atenção ao homem aí do lado. Bem vestido ou mal trajado. Porque o mal anda sempre bem maquiado. Aqui, mais um vagabundo criado no gueto. Cabelo preto, pele escura. Mais um louco alucinado, mal visto nas ruas. Só loucura, se liga naquele irmão. Correndo, gritando, pulando, é gol do timão. Só alegria e vamos fazer barulho. Opa, na moral, sem essa de sair do murro. É só mais um jogo. Vagabundo. Trigo não vira negro velho, abre o olho, se ligou. Pilantragem, falha grave, cabelo voou. Na zona minada, cê sabe como é. Homem ou mulher, pra se manter de pé. Trigo não vira negro velho, abre o olho, se ligou. Pilantragem, falha grave, cabelo voou. Na zona minada, cê sabe como é. Homem ou mulher, pra se manter de pé. Ó Senhor, Criador, protetor, a luz que nos guia. O sábio incomparável a favor da maioria. Minha cabeça dói, meu pensamento vai à lua. Vejo tanta coisa acontecer aqui na rua. Movimento intenso, sobe e desce do caralho. E eu dentro do bar, cobrando a boa do baralho. De repente polícia vai, vão pra cabeça. Tira a bombeta, fica de frente. Tem passagem, não senhor, não acredito. Preto, favelado, bem vestido, é difícil. RG, vai, vou puxar. Se consta o chicote, vai estralar. Vasculharam tudo, não acharam nada. Saíram nervoso, injuriado, com a cara fechada. E a rapa feliz, dava risada. Imitava, zoava o outro. E na mesa dos loucos, seguiu o jogo. Seguida de ouro fó, 69. Tenho 10, devo 9. Tudo certo, então tá firmão. Jogar jogado, sem confusão. Truco, Trigo não vira negro velho, abre o olho, se ligou. Pilantragem, falha grave, cabelo voou. Na zona minada, cê sabe como é. Homem ou mulher, pra se manter de pé. Trigo não vira negro velho, abre o olho, se ligou. Pilantragem, falha grave, cabelo voou. Na zona minada, cê sabe como é. Homem ou mulher, pra se manter de pé. Trigo não vira negro velho, abre o olho, se ligou. Pilantragem, falha grave, cabelo voou. Na zona minada, cê sabe como é. Homem ou mulher, pra se manter de pé. Trigo não vira negro velho, abre o olho, se ligou. Pilantragem, falha grave, cabelo voou. Na zona minada, cê sabe como é. Homem ou mulher, pra se manter de pé. Aí, o jogo é jogado sem confusão, moro? Fica ligado, treta não vira. Melhor perder o jogo do que perder a vida. Mas nem tudo é fato. Salve, salve os manos revolucionários que unifica as quebradas. Os donos de bares que representam 60% da curtição da rapaziada. Os organizadores de campeonato baseando de futebol. Favela Godoy e toda a família. Cannabis, futebol e rap, o time que eu visto a camisa. É nóis, e aí vai das virtudes. Renascer, Rosana Bronx, Magnata de Santos, Colorado, Laço Esporte, Indomável, Barricão, Fundão, Gerivá, Ressaca, Casarão, Juventude, Saju, Associação, Miliano, Aliados Forte, Cruzeiro, Leônidas, Ponte Preta do Leme, Sem Querer e todos os times que representam sua quebrada. É desse jeito, treta não vira.